acabar meu canto. As ondas se levantam pra me cobrir, eu me ponho em pé a cantar. Vou vencer, vem Senhor me ajudar. O Pai olhou no céu, a terra me viu nesta grande multidão. Eu que só vivia pecar, me chamou e falou: vem cantar. Meu canto, as ondas se levantam pra me cobrir, eu me ponho em pé a cantar. Vou vencer, vem Senhor me ajudar. Gostam de nadar, os pássaros vivem sempre a voar. Eu amo cantar para Deus e o Senhor. Meu canto, as ondas se levantam pra me cobrir.